Olha eu, outra vez estou fazendo de tudo pra te esquecer. Já tentei bloquear teu contato, mas não aguentei. Desbloqueei só pra te ver online, eu até digitei, mas apaguei. Quer saber? Ainda sou prisioneiro, refém do que sinto por você. Você me quebra no meio, mas eu continuo querendo te querer. Isso é sintoma de quem ama. Já bebi todo tipo de água, defeito da cana. E quem paga o papo de tudo, além só da minha cama. Enxugo o choro e não reclama. Isso é sintoma de sintoma de quem ama. É, aqui a gente toma todo tipo de água feito da cana. Toque Gorgaldina aí. Quer saber? Sintoma de quem ama.